E eu estou na linha neste momento com o primeiro tenente Eduardo Gonceba, ele que é da Patrulha Escolar aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tenente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte. Patrulha Escolar já está desde as primeiras horas do dia nas ruas aqui de Foz do Iguaçu para ampliar a segurança dos estudantes? Então, a Patrulha Escolar já se antecipou. Uma semana antes de começar as aulas, a gente já participou com os professores de toda a programação, como que funciona as aulas, o horário, tudo isso para a gente já ir se agendando para poder, em data de hoje, começar realmente a patrulha escolar. Como é que funciona o trabalho da patrulha escolar aqui na cidade? São realizadas rondas? Como é que vocês trabalham, já que a quantidade de estabelecimentos de ensino é bastante grande aqui na cidade também, né? Exatamente. Então, nós temos equipes que trabalham exclusivamente com patrulha escolar. Então, esse é o diferencial nosso em relação ao 14º Batalhão. Então, nós pertencemos a uma companhia do Batalhão de Patrulha Escolar. Então, o nosso serviço é exclusivo patrulha escolar. Certo? Então, nós temos um relacionamento com o núcleo de educação, com todos os diretores. Nós fazemos esses contatos. Então, nesse sentido aí que nós fazemos um policiamento preventivo. E nessas ações de policiamento preventivo, quais geralmente são as ocorrências mais comuns que vocês costumam atender? Então, a nossa prevenção gera em torno das diversas orientações que a gente faz, através de palestras para os alunos e para os professores, para os pais dos alunos. E a ocorrência que mais somos chamados são, geralmente, desentendimento entre próprios alunos, né? E que a gente acaba chegando no local e orientando. E para que vocês tenham uma ideia, 97% de nossas atividades de polícia de patrulha escolar é voltado para a orientação e não para uma ocorrência que gera boletim de ocorrência. Somente 3% de nossos atendimentos é que geram ocorrência, algum tipo de encaminhamento, certo? Pois é, e é um trabalho realmente muito interessante realizado em várias cidades aqui do estado do Paraná, um trabalho inclusive que nós fazemos questão de destacar aí neste dia de retorno às aulas nas redes públicas de ensino aqui em Foz do Iguaçu. E até que orientações vocês dão aos pais, aos moradores das proximidades das escolas? Que tipo de apoio essas pessoas podem pedir à patrulha escolar em caso de alguma emergência ou até mesmo orientação? A patrulha escolar, ela, de que maneira funciona? Há uma central separada ou é através do 190 também que se entra em contato com os trabalhadores da patrulha escolar? Então, no dia a dia, nós estamos em todos os colégios. Nós temos um cronograma de patrulhamento e passamos por todos os colégios. E nessas passagens, nós fazemos os contatos. E aí nós estamos sempre verificando quais são os problemas daquele colégio. E em havendo emergência, então o cidadão, o solicitante, aciona o 190, normalmente. E aí, consequentemente, será acionada a viatura e deslocará até o local. E esse patrulhamento, ele ocorre nos três turnos de atendimento nas escolas aqui de Foz do Iguaçu, manhã, tarde e noite, sempre há uma viatura, pelo menos uma viatura da patrulha escolar circulando pelas escolas da cidade? Exatamente. Isso, nos três turnos, uma viatura, com certeza estará patrulhamento, fazendo esse patrulhamento, certo? Voltado somente para o público escolar. Até vou pedir aqui, muitas pessoas estão nos ouvindo neste momento, muitos alunos, inclusive, estão nos ouvindo neste momento, e pedir aqui uma orientação. Por exemplo, muitas pessoas, especialmente no período noturno, têm um certo temor de circular em algumas áreas aqui da cidade, próximo aos colégios, em função até de problemas que temos em alguns bairros, questão de iluminação pública, enfim, vários problemas. Que orientação você pode dar aí às pessoas quanto à circulação nas proximidades dos colégios aqui de Foz do Iguaçu? Então, a orientação que nós estamos repassando, e a partir de agora nós estaremos dando palestra, inclusive, em sala de aula, é para evitar os locais ermos, né? Andar sempre em grupo, ruas que não são iluminadas, evitar passar por isso, nem que caminhe, dê uma volta numa quadra, mas evitar de caminhar por lugares onde não é iluminado. E procurar sempre andar com outros alunos, sempre em grupo, essa é a nossa orientação. E prestar bastante atenção também com relação ao trânsito nas proximidades das escolas e colégios aqui de Foz do Iguaçu, que a partir de hoje também começa a se intensificar? Exatamente. Então tem que ter sempre o aluno procurar passar pela faixa de pedestre, certo? E como eu disse, sempre evitar que aconteça algum mal maior. Conversei aqui na CBN com o Tenente Eduardo Gonceba, ele que é da Patrulha Escolar aqui em Foz do Iguaçu. Tenente, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço a oportunidade e estaremos à disposição para qualquer outro tipo de esclarecimento.